Vitória, Salvador, muito boa noite, Santo André, 362, informação, Sierra, Chispa, tem um sucesso. Boa noite, Santo André, 362, deixa para o nível 050 na Pro de Itape e acione a notificação. Vende com 050 Pro de Itape, tem a minha. Solo 3197, 1114 a bordo, 0422, alternativa Guarulhos, Santo André. Qual o teu D? 1114. Gente, táxi autorizado, via Pátio Índia, pode estar a 186, é a torre, e 1017, é o ajuste, boa viagem. 0097, via Pátio Índia, ponto de espera 90, 2262, é bom trabalho, 3197. Boa noite, 885. Boa noite, prossiga. Temos informação tanto, solicita 380, Guarulhos. Gente, eu tenho autorizado 360, aceita? Afirmo. Ok, está autorizado Guarulhos, 360 nível, via Pesolono 6 até Belo Horizonte, após DCT Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar Pesolono 6. O controle 120, decimal 8, acione 5503, ou no 885. Autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360. Upper Zoluno 6, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços de Caldas. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após direto Bridge, para interceptar Upper Zoluno 6. Controle 120, decimal 8, se transforma em 5503, voo no 885. Correto, voo no 885 e chame para o pushback, voo no 885. Salvador, uma boa noite, é o voo no 613. Voo no 613. Informação, ação, autorização Brasília, por favor. Ok, está autorizado Brasília, o nível 360, via Pesolu 17. A decolagem da 10, com curva à direita, subida Arbor, após Arbor, DCT Elefa. O controle 120, decimal 8. Acione 5502, gol no 603. Obrigado, gol no 603 autorizado Salvador Brasília, nível 360. Decola da 10, com curva à direita na saída Arbor. Após Arbor, DCT Elefa, ingresso no Brasil 17. O controle Salvador 120, decimal 8, e transfone 5502, com gol no 603. Gol no 613, correto, chame para o pushback. Camarão, uma atrás. Solo Salvador, é o TAN 3603, tem informação Tango para autorização São Paulo, Guarulhos. Ciente, aguarde a cópia, Guarulhos. Mais curto. 197, calculado 29, controle 1208, boa noite. 208, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3197 na sua escuta. Boa noite, 3197, contato radar. Vou para 300, autorizado líder. 300, direto líder. 197. São 3662, autorizado a final ILS, desça para 2000, fornecimento estabilizado, com ajuste a 1097. Autorizado, desça para 2000, ajuste a 1012, autorizado a final ILS, 3662. Azul 4070, está reautorizado 3000, o ajuste é 9097. 3000, comigo, 17 aqui, obrigado. Web 6728, completa aproximação, chega a torre 186, até o composto. Obrigado, boa noite. BID, intercept AP Zulu 16. Controle 120, decimal 8, transponder 5477, está 3603. Autorizado 340, até 3603 para Guarulhos, via Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após Trive, Poços, decolada 190, saída da Euleda Bridge. Chama o controle 208 e o transponder 5477. Correto, e chame para o pushback, está em 3603. Vamos lá. Salvador, o tráfego que precede o azul está em que posição positiva? É o Airbus 320 da TAM, 10 milhas à frente. Ok, obrigado. Santra 9 já passou, está na vista no pista 10 da manhã, 728. Objeto 6728. Todo objeto 6728. Controle é o 5218, possibilidade de estar presente a voadora. 5218 é o número 3, mantenha a chegada. Ok, mantendo. Basta passando de TAP agora, o azul 4070 será o... Confirme? O Airbus que está na sua frente está passando de TAP? Está 8 milhas agora na sua frente, comandante. Ok, qual é a velocidade? Vamos ter que reduzir mais. Pode reduzir. Gente, está autorizado, então 3603, chame TAP. Autorizado, chamar ataque 3603. 7, 6728, solo 34, libera a direita via Foxtrot 1219. 219, obrigado. Posição 9. Posição 9, está autorizado, voo 985, chame táxi. Autorizado, voo 985. Solo web 56728. Web 6728, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6728. Gana 397, chame Recife 125, não terra 1-3-3-2-5. Afirmativo, Recife agora 125, 1-3-3-2-5, boa noite, 397. Tem 131 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna com fim. Cliente, TAM 3603, táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 18,6, e o ajuste é 1017, boa viagem. Ok, pátio Índia, ponto de espera da 10, chama 18,6, com 1017, o TAM 3603, bom serviço. Web 6728, observe a aeronave da TAM em táxi à sua esquerda. Assim que o Airbus liberar o pátio, ingresse para o gate 4, Web 6728. Observando o TAM, após a aeronave, ingressa pátio e gate 04, em 6728. Desculpa a redução aí do azul 4070, mas eu tá voando muito devagar, ok? Felix? Não, o alerta é pro pessoal da física, né, do 4070, estão voando reduzido devido ao pessoal da TAM. Nossa, para só da dano previsto, comandante, sem estresse. É que nós estamos reduzidos já desde antes da nossa descida. Ali. Nossa, pensamento, passivo disso também. Sim, sim, tudo bem. Mas é que a distância foi importante. Autorizado o pouso na 10, ajuste na 017, na 3662. Tá com a pista vista, Rosa. Rosa, estabilizado. Salvador, buenas, é o TAM 3603, ponto espera 10, pronto. 3603, boa noite, mantém o ponto espera. Vai manter o ponto espera, o TAM 3603. marcador externo, Azul. 4070, torre na noite, decimal meia, boa noite. Até mais, obrigado. 5218, livre LS, forma estabilizada. Sente, vai reportar estabilizado, 5218. Salvador, boa noite, Azul 4070, passou externo, tem checado, avistando aqui. Excelente, Azul 4070, número 2 para o pouso, continua a aproximação, aguarda liberação, pista 10, 130 graus, 8, 9, 1017, 8, 9, aguarde pista livre, Azul 4070. Ok, aguardando a transição para o pouso. Minutos. 3 minutos, ano mesmo, 3, obrigado. Na 3662, no Solos 40, libera a direita via Eco 1219. A direita é Eco 219, boa. 4070, pouso autorizado, pistão 0, 130 graus, 89. Ok, agora de pouso, obrigado, 4070. Táxi autorizado, Alfa. E reporte antes da Juliette. Agora táxi Alfa, 87, reporte para a primeira vez. Na 3662, está autorizado a ingressar no pátio principal pela Juliette, o gate é o 8. Ingressa no pátio principal pela Juliette para o portão 8, na 3662. Boa noite, chame Torre na noite, pessoal, meia, boa noite. 186, grato. Corre, é o 35218, tá visual. Gente, 35218, tráfego avistado, continua aproximação, ar de pista no zero livre, 130 graus, 89017, checa o trem. Afirmo, vai reportar baixado para lá. Azul 4070, Solos 42, libera a direita, porte, chama o som 29, vai liberar a Via Fox? Já liberou a Via Fox, 4070. Chama o som 29. 29, boa. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4070, Lima na Fox, sua escuta. Gente, Azul 4070, boa noite, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 4070. Pouso, pouso, TR da Tripa, Lima, deu no 0, TAP 3603. E assim será autorizado o seu pushback. Vale a liberação. Tempo real, mantendo posição, na voz da sua liberação, não sei se cortou uma meia ou uma três. Obrigado. No meio no três, está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chamarão na meia ou uma três. Aquilo, 4070. O 4070 da Azul mantém a posição. O seu gate previsto é o 01. Aguarde a liberação do pátio. assistente, material à sua direção, guardando a liberação do pátio para o gate 1 no 4070. Após as boas iniciadas da coragem, leve matei a cabeceira no zero. 7, após as boas ali, matei o no zero. Mais 2. 35-2, 1-8. No solo 4-5, liberar a direita via Eco 1-2-1-9. Eco 1-2-1-9, grato. Boa noite. Decolagem autorizada, pista 10, 120 graus, 8 nós. 0903603. Solo é o 35219, nível na eco. O 35218, táxi autorizado, Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Decorado 47, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Gente, táxi à direita, via Índia e no ponto de espera da 1-0-18-6, a torre. Um ajuste 1-0-1-7, gol 1-6-1-3. Boa noite, 1-3, autorizado, táxi à direita, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 18-6. Um ajuste 1-0-1-7, obrigado e uma boa semana. Igualmente. O azul 4070, o gate é o 01. Gate 01 para o 4070. Trip 5218. Remota 1-3, autorizado a ingressar no pátio. 1-3, autorizado a ingressar no pátio 5218. Graus 8 nós, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem 1-0, boa noite, 8-5. Boa noite, Xené 63, 1-0, opção 8-5. Boa noite, 63, 1-0, identifique, chegada a mar e desça ao 060. 060, Xené 63, 1-0. noite, ao 1613, no ponto 090, pronto. 1613, autorizado a alinhar e decolar pista 10, 130 graus, com 8 nós. Lembra de colar indo a 10, eu vou no 613. 1885, declarado ao 50, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1885, passa 1500 na DEL. Voo 1885, contato radar, subo 360, saída DEL.